Só multidão, véi. Será que mataram mais um? Vamos lá ver, vamos lá ver. Ih, irmãozinho, olha lá, é na casa daquele camaradinho que estudou comigo, mano. Puta, mano, será que aconteceu alguma coisa com ele? Pô, o moleque era mó sossegado, viu, meu cara? Ah, mano, sei não. Sei não, vamos procurar aquela menina ali. Você sabe o que aconteceu aí? Não sei não, mas estão dizendo por aí que ele... Risco, palito, bota fogo pra queimar. Tô na rua outra vez pra você azar. Vai morrer, truta que me entregou. Morte lenta, devagar vou torturar. O chave de cadeia, grita seu puto. Que eu não tenho pena, coração de bandido. É pura pedra, ladrão em liberdade. Já vejo a cena, bem longe das grades dessa porra de cela. Primeiro vou pro parte, antecipa a pena. Vou da fuga, da papuda e nem PF me segura. Agora de rolê, tô na sua captura. Surpreso, na sua face vejo medo. Pediu pra que santo pra eu morrer apodrecendo. Pelo boi nunca passa, só bosta. Cheira mal pra caralho, tem lama, ninguém gosta. Dessa vez tem que dar, já cansei de esperar. Ponto facultativo, feriado tava escuro. De fora para dentro, os parceiros fez o túnel. 2 meses de regime, 9 quilos mais magro. Na meta fui firme, obtive um resultado como flash. Ajo no buraco, firmeza, nem precisou pular a cerca. O guardinha lá de cima, ficou só na suspeita. Risco calculado, na ponta da caneta. Rastejei 300 metros, feito verme. Lesma na frente, encontrei a sacola preta, encomenda. Roupa escura, tergal. Meia, sapato, na jaqueta, 10 real. O suborno firmou, garantiu a cobertura. Vazei na sexta-feira, deram fé na segunda. Puta aventura, aí já era tarde. A essa altura, o esquema tava na terceira parte. Corta o cabelo, tira a barba, não mexa em mais nada, deixa só o bigode, antiga surrada, que sorte. A foto publicada nem lembrou, passou longe. Blitz, polícia, o cu aperta, desce frio, suor da minha testa, motora, coopera, bicho, passa batido, sem nenhum documento. Se parar, tô fudido. Saí da Agrovila, passei no Paranoá, fui colar lá em Planaltina. 5 dias depois, eis-me aqui na esquina. Mão no catálogo, sobrenome fácil, igualzinho ao meu. 2 minutos, um abraço. Lembrei daquele dia, foi difícil aceitar. Sensação esquisita, deixa falar, fica longe do meu filho. Nego maldito, saí de lá com sorriso. Mais tarde, ocupado na contabilidade, funcionário na contagem da mercadoria. Em rede nacional, dançou toda a quadrilha. Parque da barragem atual, águas lindas, enfim, virou notícia. Civil, federal, de fuzil, mais de 30, tava todo mundo lá pra acabar com minha vida. Sei quem foi que falou, cagou, então abri o pico. 10 anos de cadeia, quem vai pagar por isso? Minha ex-mulher, o pilantra do meu filho, filho. Nenhum sinal do temido bandido. A polícia ainda sem pistas do maior traficante do Centro-Oeste. A fuga se deu em circunstâncias misteriosas. Autoridades que investigam a fuga suspeitam de conivência entre os agentes carcerários. A Secretaria de Segurança nega qualquer relação com o caso, mas promete apurar todos os fatos. Aí, moleque, fica de bobeira não, hein? Teu pai tá solto. Tendência por crime, eu nunca tive homem feito, cresci. Continuo firme, já diz. É triste a minha origem, sangue ruim. Veio pra nos matar, é capaz de conseguir. Passos maldados, pai irresponsável, bandido. Ser humano fracassado, derrotado. Tenho medo de tudo, de escuro, de barulho, sirene. Pé de bota me incomoda, as pernas tremem. Atormentado, pequeno, indefeso. Preso na própria casa, assustado com tudo que rolava no mundo à minha volta. Vendo você correr como um gato, pula rápido pra fora. E os PM entrando, atropelando, arrebentando a porta. Mamãe traumatizada, me pegando no colo, arrastando pelo braço, com medo de tiro, correndo pelo mato. Entrou pra igreja dos crentes, jejuou, fez uma pá de corrente, mesmo sem ter, deu oferta. Pediu pra Deus resolver seu problema aqui na terra. Assim que era você, pai, e tudo que resolveu. representa carreira de pó. Arma, dinheiro sujo sobre a mesa, jogatina, prostituição, palavrão, uísque e cerveja. Pensando bem, eu tinha o seu exemplo. Podia aprender, começar cedo, crescer na quadrilha e ser como você. Mais um desgosto na família. No meu aniversário, lembra? Me deu um colar. No lugar do pingente, tava lá uma bala. Só mais tarde entendi o que aquilo pra mim representava. Amuleto da sorte, não, da perdição. Na rua, no colégio, ninguém quis brincar com a cria do ladrão assassino. Trabalho em grupo, tava eu sempre sozinho. Quem arriscava pesquisar qual mãe ia deixar o filho ir na minha casa? Nem mesmo o nosso vizinho nunca se importou com meu estudo. O seu mundo era o crime, tava nele o meu futuro. Ausente como pai, marido, tipo monstro, espancava minha mãe. Dava soco em seu rosto, a consequência eu. Filho único, 4, 5, 6 abortos espontâneos. Eu sei, o teu era incapaz de gerar um novo ser humano. Ano após ano a beleza se foi, e com ela o sonho de ser feliz. Cabelos brancos, rugas, corpo deformado, cheio de cicatriz. Por Deus, não queria te ver morto, apenas longe, muito longe. Então criei coragem e peguei o telefone. Disquei o 90, preferi te ver preso e acabar com aquele inferno. Minha mãe, coitada, não fez nada. Incapaz de ferir quem a sempre maltratava. Deixa ela fora disso, é tudo comigo. Se alguém tem que morrer, que seja o seu filho. Não nasci pra matar, mesmo tendo motivos. Pai, seja feita a sua vontade. Se é vingança, o que quer, seu grande objetivo. Quando chegar até a mim pra fazer o serviço, junto do colar que me deu, sem o pingente, abra o bilhete, no final está escrito: fiz bom uso do presente, com amor retribuo aqui meu suicídio.